havia sem ter onde mesmo pudesse ficar. E as preocupações me faziam sofrer. Como água e sem destino andei cansado então de procurar por alguém que pudesse me ver. Jesus foi o achado precioso que eu encontrei. Como pérola em minha estrada me brilhou, sua luz me deu uma vida. Quando já não me encontrava, quando ninguém me olhava, ele me olhou. E agora eu não posso mais ficar parado sem falar no brilho desse amor. Como pérola, Jesus me sem ter onde mesmo pudesse ficar. E as preocupações me faziam sofrer. Jesus foi o achado precioso que eu encontrei. Como um pérola em minha estrada me brilhou, sua luz me deu a vida. Quando já não sem